Victor de Salvador, 6224, Oxané, boa noite, sentido uniforme. Boa noite, Oxané, 6224, senhora identificação. Desça para meia mil pés, chegada bom médio 1, com ajuste no 0 ou no meia. Meia mil, bom médio 1, no 0 ou no meia, 6224. Azul 2782, desça para 2 mil pés, autorizado final ILS, reporte localizador, ajuste no 0 no meio. 72 mil pés, autorizado ILS, vai reportar, estabilizado no localizador, no 0 no meio, 2782. Salvador, gol 1970. Gol 970, aciona identificação. Isso havia chegada a Bombé de Uno para nível de voo 070. Ajuste ao 0 1 6. O número 5 na aproximação. Gol 970. Ok, identificação Bombé de 1-0 até o 70-1-0-1-6. Gol 970. Torre, o Oceano é 6313 para São Paulo? Oceano é 6313, Guarulhos, copio 360. Matheus. Na 6313, Guarulhos, aprovado 3620, aerovia Pesulu no 0, Taubaté, Tango Bravo Eco. Decolta 1-0, curva à direita, saída Sambo 1, Serra Alfa, Novembro e Vitor Oscar 1, Sambo 1, após Leda e após Motiva. Aciona 5436, controle 120, decimal 8. Autorizado 360 para São Paulo, nós estamos de Luno 0, pau, bater, pau, bater. Decola da 1-0 com curva pela direita, São Luno e a saída da motivação, assinando 5436, com controle 120, decimal 8, Oceano 63, 13. 7, pronto, Oceano 63, 13. Vamos lá. Gol no 246, número 3 na aproximação, desça para 4 mil pés, ajuste altímetro no 0 no meio. 4.016, gol no 246. Gol Xené, 6224, autorizado até o nível de voo 050, altímetro no 0 no meio. 050, 0 no meio, 6224. Gol 970, está autorizado até o 060. 060, 970. Gol 1170, send Flalevo 070. Get them

Comandador, boa noite. É o voo 1888, com a uniforme, desce de nível 200. Pelo 888, aciona a identificação. Desça para nível, para 4.000 pés, ajuste 1.0. Polo meia, via chegada bom. Desce via para 4.000, 16, via bom. Voo 1888. Nada. Pode aprovar, Bruno, Oxanema 6224. Consigo, Oxanema 6224. O 6224 gostaria de aprovar, Bruno. Negativo, mantém o perfil da chegada Bombed, seu número 4 na aproximação. Positivo, vamos manter a chegada. O 1246, desce para 2.000 pés, autorizado final LS, reporte localizador. 3.246. Xanem 6224, autorizado descida até 3.000 pés. Ajuste altímetro 1.0 no meio. 3.000 pés, 1170, could you confirm? Alpha Mark is out of service. Senhor, 1170. 70, ok. Utilizadas 1-2707. 1-2707, autorizado final LS, agora com a torre 1-1895, 2707. 1895, boa. Oi, boa noite, Azul 2707. Boa noite, Azul 2707, continua a aproximação número 2, aguardando pista livre, altímetro no 0, no 6. Aguardando, 2707. Solos 4-1, à direita prossegue na minha escuta via Alfa Kilo Pátio 3, prevista posição 3 Romeu do Pátio 3, atento ao balizador. A sua escuta via Alfa Kilo para o Pátio 3, previsto posição 3, 3 Romeu, Azul 2728. 15060970. 970, desça para 4 mil pés, a gente altímetro no 0 no meio. 4 mil no 0 no meio, 970. 707, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus com 08 nós. E pouso 2707. Estabilizado o voo no 246. 4.000 autorizado na LS, chame a torre, ela no 8, décima 9. 895, voo no 8, décima 9, 246. 246, 2.000 de Sinimbra. 246, boa noite, número 2 na aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0, no meio. Boa noite, 1.016, aguardando pista livre, no 246. Localizador, 970, agora para 3 mil pés, ajuste o altímetro no 0 no meio. 3 mil no 0 no meio, 970. Voo 170, down 4000 feet, altímetro 1016. Down 2707, solos 43 à direita, taxiway Foxtrot, mantendo minha escuta, via Alfa, reportando da Juliette. A Fox, via Fox e Alfa, reportando da Juliette, o 2707. Meia, pouso autorizado, pistão no 0, vento 190 graus com 10 nós. Entre o repouso na pistão no 0, agora 246. Ocean 6313, request pushback and start at 807. 6313, clear to push and start, report to red taxi. Clear, push back and start with report red to taxi, Ocean 6313. 24980, copy Recife. Copy 24980. 4980, Recife, aprovado, nível 350, aerovia Pesolo no 7. Coloda 10, curva esquerda, subida Puca, Jamo, Caju. Aciona 5444, controle Salvador, 120, decimal 8. 0350 para Recife, decolando o número para curva esquerda, no trecho da Puca, Jamo, Aracaju. 5444, transforme 208, é o contorno de 4980. Eu via Pesolo no 7, azul 4980, portão 01, chame pronto, pushback de acionamento. Pesolo no 7, mora para o push, chame portão 1, azul 4980. Salvador, boa noite, chinar 6224. Baixa navegador 24, número 2 na aproximação, continue aguardando pista livre, altímetro no 0 no meio. Afirmativo 6224, 0 no meio. P707 tem condição de agilizar via Juliette, portão 03. Via Juliette, portão 03, azul 2707. Solos 45, à direita via Foxtrot, mantendo minha escuta via Alfa, reporte antes da Juliette. Foxtrot, Alfa, mantendo da Juliette, voo no 245. 709. Slow down 1709, down 3016, go 1170. Zero procedimento por 970. Afirmativo, autorizado no LF, reporte estabilizado no localizador, Gol 970. Ok, reportarei o 970. Os 224, pouso autorizado, pistão no zero, vento 180 graus com 08 nós. Afirmativo, 624, livre pouso. Ocean S6313, radio sex 149.40, 4 hours and 50 minutes of endurance, Sully 130. S6313, approved taxi, Coron 1, India, to hold point 310, report ready for departure on the hold point of 3-1016. 1,000 feet, cleared LSXV approved, report to localized course, reduce to approach speed. Go 1-1-7-0. Reduce approach speed, clear for LFX-ray, call you stable for no final. Go 1-9-7-0, chame a torre no 8 decimal 9-5 com o bolso. 18-9-5, 9-7-0. Salvador, Gol 970, passando externo, baixado e travado. Gol 970, continua a aproximação, guardando pista livre, altímetro no 0 no 6. Aguardo no 0 no 6, 970. 6224, Solos 48, à direita, Foxtrot, na minha escuta, após via Alfa, reportando da Juliette. Afirmativo, 6224, Alfa, reportando da Juliette. Uno 970, pouso autorizado, pistão 1-0, vento 190 graus com 08 nós. Livre pouso, Gol 970. A passagem do Airbus da Avianca, taxiando próximo através do portão 05, após o tráfego Juliette, portão 09. Gente, após o colega da Avianca, ingresso Juliette, pro 9, Gol 246. Good evening, Travis on ILS and Visual. Good evening, Go 1170, continue our approach and stand by when I vacated, Autumn Side 1016. 1016, standing by. Juliette 6224. Juliette, portão 04. Juliette 04, 6224. 900 no solo 51 à direita, via Foxtrot, na minha escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette. Então, escuta, via Alfa, reporte antes da Juliette, voo 1170, clear to landway 10, the wind is 190 degrees with 08 knots. Get to land 10, go 1170. D13, confirm if you have inside the traffic on the short final 10. Affirm, we have the traffic ahead on the final road. Expediting after the traffic has passed on the short final, clear to line up and wait. Threshold 10, Shanak 6313. Roger, after the traffic on the final approach, expedite and line up and wait for the 10, Shanak 6313. Salvador, boa noite, da 3305, formação Alfa, autorização Recife, pronto, 4. Boa noite para Recife, prepare a Puca, Jamo, Caju, só um minuto, copy. Zero on the ground at 53, leaving by the right, remain this frequency via taxiway Foxtrot Alpha, report before taxiway Juliet. Foxtrot 10 Alpha, I will report before Juliet, go 1170. No 970, Juliet, portão 02. The wind is 190 degrees with 08 knots, cleared for takeoff runway 10. Clear for takeoff runway 10, Salvador, boa noite, 882. Continua aproximação, aguardando pista livre, altímetro no 0 no 6. Continua aproximação, 1016, pouso autorizado, pistão 10, vento 190 graus com 08 nós. Clear pouso, voo 8, obrigado. 6013, Barnett 55, call Salvador Departure, frequency 120.80, have a nice flight. Call Salvador Departure, 120, the small lady, Ocean 6313, good night. Salvador Departure, good evening, Ocean 6313, pass 1800, Sunvo 1 on departure. Juliet 6313, radar contact on departure, climb maintain level 360, maintain Sunvo 1 departure. Climb maintain level 360, Sunvo 1 departure, Ocean 6313. 3305 aprovado, Recife, Serra Bravo, Romeo Foxtrot, nível de voo 330, via Brasil 17. Decola da 10, curva esquerda, saída Puca, Jamo, Caju. Aciona 5447, controle Salvador, 120, decima 8. Frente autorizado para Recife, nível 330, aerovia Brasil 17. Lembrando que estão no zero, primeira curva à esquerda, Pucajamo, Caju, 5447, transponder, 208, controle da 330 Pico. Edson 3305, portão 5, chame pronto, pushback, acionamento. Chama. Zero tá 3305, chame táxi. Duas horas pro estacionamento, 888, solo 57, à direita, mantendo minha escuta via Foxtrot Alpha, reporte antes da Juliette. Ok, Foxtrot Alpha, mantendo sua escuta, gol 1888. Juliette, gol 61888. 888, Juliette, portão 08. Juliette, portão 8, obrigado. Autorização azul 4980. Vamos ter um rebote da tampa inicial táxi, previsão de mais um minuto. E aí, tá guardando 4980. Ok, Delta, 3305 para o táxi, 1941 a bordo, 3 horas e 45, alternado, São Gonçalo. Delta 3305, de passagem, o Boeing da Gol está ingressando à sua direita via Juliette. Após a passagem do tráfego, prossiga via parte 1, segunda direita, Índia, até o ponto de espera da 1-0, reporte no ponto de espera da 1-0, pronto, altímetro 1-0 no meio. 1-0 no meio, da passagem ao Gol, segunda direita, Índia, reporte no ponto de espera, pronto, 3-0-0-5. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, vento 190 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar, pista 1-0, da 3305. Tráfego Salvador, boa noite, o azul 4959, ciente da informação alfa. Decolo 05, controle 120, decima 8, tem um bom voo, boa noite. 308 baixa, 3305, obrigado. Salvador, boa noite, 3305. Boa noite, 3305, contato radar, suba via, saída Puca para nível 330. Via Puca para 330, tá, 3305. Thank you. Foto 3305, Recife autorizou a PRO do Romeu Fox 08. Direto Romeu Fox 08, até 3305, obrigado. Sou 001 no Guarulhos, copio 360. Siga. 25001 no Guarulhos, aprovado nível 36120, Pesulo 10, até Taubaté, Tango Bravo Eco. Cola da 10, curva à direita, saída Sanvo 1, Serra Alfa, Novembro, Vitor Oscar 1, Sanvo 1, após Leda e após Motiva. Aciona 5455, controle 120, decimal 8. É autorizado para Guarulhos, nível 360, via Pesulo 10, decola da 10, curva direita, saída Sanvo 1. Após direto Leda, após direto Motiva, 5455, transponder 208, controle para o 5001. Reta do 5001, portão 03, chame para o outro flashback, acionamento. 03, chamará. Para o táxi azul 4980, está com 107, 3 horas e 20, altera Marcelo. Design de Alfa, reporte quanto esperada 10, pronto, altímetro no 0, no 6 azul 4901. Autorizado, táxi frente, porta espera da Inglês. Chama lá para o motor do 4980. 980 autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus com 08 nós. Autorizado a alinhar e decolar da 10, azul 4980. Controle Salvador, Bono 723, informação. 723, aciona identificação. Essa via chegada bom para 4 mil pés, ajuste o altímetro 10 no meio. Via 4 mil, 10 no meio. 8, bom voo, boa noite. 208, boa noite. Oi Salvador, bom dia, boa noite, o Xené 6224, está no 04, informação Alfa, autorização Aracaju. Na 6224, Aracaju, aprovado nível 190, via Whisky 33, decolada 10, curva esquerda. Autorizado. saída Conde, aciona transponder 5457, controle em 20, decimal 8. Autorizado 190 Aracaju, via UIS 33, saída Conde, primeira esquerda, 208, 5457. Transponder? 5457. Estacionamento 224, portão 4, chame pronto, puxa back o estacionamento. Camará. Chame Recife, frequência 12545. 2545, até 3305. 4980, chama o centro Recife, frequência 1545, alterno 2085. 1545, 2085, alternado. Obrigado. Azul 5001, pushback acionamento no 03. Azul 5001, autorizado pushback acionar em porta estaque. 4959 na remota, pronto para o pushback acionamento. Azul 4959, autorizado pushback acionar em porta estaque. Azul 4959, autorizado em porta estaque. Eu 5001 também autorizado, funcionamento fechar em porta. Salvador Azul 2774, informação Alfa, autorização Porto Seguro. 2774, informação Alfa, confere, autorizado Porto Seguro. Nível 160, decola da 190 com primeira curva à direita na saída Coral, Uno Bravo, transponder 0222, controle 120, decimal 8. Autorizado Porto Seguro, nível 160, decola da 190, curva à direita, Coral no Bravo, transponder 0222 e o controle 208, o Azul 2774. 2774, procedimento correto, confirmando somente a rota, Whisky 33 após conforme rota. Whisky 33 após conforme, Azul 2774. Posicionamento, Oxané 6224 no 04. 6224, número 2, no setor aguardo. Marcando com o número 2, ou 6224. Azul 2774, cortejamento só essa, reporte pronto para pushback e acionamento. Boa, 2774, acertará. Na LS, é ponto localizador. Tá localizado. Salvador, Oscar 6224, só para confirmar, nosso curte após o azul, é, saiu agora do 3? Efetivo, informo uma aeronave no pátio 3, o emissor estou pushback e já está finalizando. Quando as duas aeronaves iniciarem o táxi, vai ser instruído com as instruções da turma. Ah, tá ok. Obrigado. Torre azul 49.